Direto, é Lefa, após direto Zâmbia, após direto Dogna, após direto. Decola da pistão zero com curva direita, subida Gole, após Gole voa Elefa. Controle 119 decimal 35, aciona 5164, objeto 5808. Gente, autorizado 340 para Goiânia, Elefa, Zâmbia, Dogna, depois direto, subida é a Gole, transição Elefa, 11935, controle 564, responde o objeto 5808. 5164, procedimento correto, objeto 5808, portão 1, chame quando pronto para o pushback e assinamento. Chama quando pronto para o pushback e assinamento, o objeto 5808. Salvador, Whisky Juliette Romeu. Whisky Juliette Romeu, prossiga. Bom dia, Torre. Whisky Juliette Romeu solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Whisky Juliette Romeu, reinicie o reboque no pátio 3. Chame pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Romeu. Juliette Romeu, chamará grato. Objeto 5717, chame Centro Recife, 1288, alterna 13325. 1288, 13325, obrigado, bom dia, 5717 da web. Bom dia. 7508, tá pronto para pushback acionamento. Porto 1, aprovado o posicionamento, 5808, chame táxi, senhor. Não, para táxi, 5808. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 804. Seguinte da informação, hotel, descendo para 140. Gol 804, essa identificação desça para 2000 pés, chegada Bonfim, ajuste 10015. 2000 pés, identificou o Gol 1804. Possibilidade de um apelo para o Gol 804? Autorizado. Gente, vai para a esquerda então, Gol 804. Torre Uísque e Juliette Romeu na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1 no posição 03. Gente, Romeu, mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso. Eu tenho a aeronave da companhia iniciando o pushback agora, portão 1, ok? Aguarde para ingresso. Juliette Romeu, aguardo, grato. mandou o WebJet 5808 com 71 no POB, autonomia de 5 horas e o alterna no galeão, tá pronto pro táxi. 5 horas, galeão copiado, objeto 5808, tem táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 5, chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0, senhor. Ciente, liberado o táxi, vai chamar pronto no ponto de espera da 10 ou 5808. Isso que o Juliette Romeu, assim que o... correção, o Juliette Romeu está autorizado, ingressar no pátio principal, reboque até o portão 3, mantendo escudo constante, reporte ao término, Romeu. Juliette Romeu, chamará, grato. Pronto, 5808, Alim, decola pista 10, senhor. Vento 190 graus, uma dúzia de nós. Alim, decola de imediato, objeto 5808. Objeto 5808, decolou aos 33, chame agora o controle de Salvador em 1-9-35, senhor, bom voo. 1935, obrigado, seu banheiro. Bom dia, objeto 5808. 5808, bom dia, contato radar, suba 340. 340, 5808. 21 na posição 03. Grato, bom dia. Pelo meu, obrigado, bom dia. Salvador, boa noite, 97, bom dia. Acione identificação, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, bom dia. Ok, 2.000 pés, gol no 897, bom. Gol 804, está autorizado para receber o localizador? Autorizado ele. 7804. Salvador, voo 9032, autorização 390, Recife, informação hotel. 032, 390, informação hotel. 39 tem aprovado, o senhor está pronto para cópia? Afirma, pronto, cópia. 032, autorizado para Serra Brava, Romeu Foxtrot, nível de voo 390, via para o Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva a... esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35. Aciona 5166, gol 9032. Autorizado 390, Recife, via para o Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída é Puca, transição Caju. 1935, controle 5166, transponder, gol 9032. 5166, contagimento correto, gol 9032. Portão 10, chame quando pronto para pushback, acionamento. Já para pushback, acionamento, gol 9032. Bom dia, 607. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, chegada bom. Desce 2.000 no 0 no 5, chegada bom. Chegou o 9607. Web 5808, chame Centro Recife 1288. 5808, vai chamar Centro Recife 1288, Webjet 5808. Salvador, bom dia, o TAM 3171. 804, chame a torre 1986. 86, bom dia, pode descansar. Bom dia. Chame a torre 360. Torre Salvador, bom dia, gol 804. Passando externo agora baixado e travado, na sua escuta. Bom dia, boa noite, 04, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 190 graus com 109. Livre pouso, com 804. Reduza para 2509 sua velocidade. Ok, então desce até o nível 210 e já está mantendo 259, não é certo? No 5, desça para nível 180. É 180, né? 804 no solo aos 41, libera a pista próxima, interseção à direita. Taxi lentamente via Alfa, senhor. Mantenha a posição antes da Juliette aguardando para o ingresso. Seu portão ainda se encontra com outra aeronave. Ciente, táxi lento, via Alfa, aguardando antes da Juliette, com 804. São 3171, pronto para cópia? São 3171, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 360, via Peruísque 50. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5173, São 3171. Matização está autorizado em Guarulhos, 360 via Upper Wings 50. Saída da El, Leda, direto Bidev. 5173 no transponder, 3035, 3171. 5173, cotejamento correto, está 3171. Portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Gol no 7 no 5, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Gol no 7 no Good morning, this is Alpha number 580. Descending to flight level 150. And we receive hotel information. On this 580, Skok Identity descend 3000 feet. Minutes 1015, Mari Arrival. O portão está sendo liberado agora, agora mesmo, senhor. Quem está até aproximando? Descend 3000 feet. Ok, we clear 3000 feet. Alpha Embassy 580. Cono 7 no 5, reduza para 2109. 219, cono 7 no 5. Andes 580, reduce 250 knots. Reduce 250 knots, Alpha Embassy 580.